silence getting vibration. Pra mim na grande, eu só tenho meus irmãos. Eu sou louco, tá legal, eu sou louco, sangue bom. Tô ligado, eu não sou de vacilação. Tenha altura, tenha coragem, tenha alegria e tenha malandragem. Tenha altura, tenha coragem, tenha alegria e tenha malandragem. Ragamuffin style is getting vibration. Pra mim na grande, eu só tenho meus irmãos. Eu sou louco, tá legal, eu sou louco, sangue bom. Tô ligado, eu não sou de vacilação. Tenha altura,